Senhoras e senhores, calma, calma. Sim, eles estão chegando. Senhoras e senhores, vocês estão prestes a testemunhar não um dos momentos mais importantes do rap nacional, mas um dos momentos mais importantes da história do Brasil nesses últimos 500 anos. Vocês conhecem bem eles, dos shows, dos freestyles. Senhoras e senhores, sem mais delongas, os 4 JC, alarme na comunidade científica mundial. A experiência sonora, o resultado agora é mortal. A levada experimental, a rimiosa vocal. Colossal tubo de ensaio, mistura verbal. Letras químicas, o qual? Rimas atômicas, voz natural, paradoxal. Mente biônica, cerebral, sinfônica, multifocal, fotoautópsia. Letras óculos, ortodoxos, completamente tóxicos. Manefus, os buildings. Rimas de ataque de tiraque no vácuo de urubus. Da luz a lírica circula, a inteligência atua, o que influa. O sangue não coagula, inflama raios gamas, com ideias explosivas. Ultraquímicas o bastante para te causar feridas. Na vida, na rima, não subtraio, adiciono. São rimas que se demolem, no microfone equaciono. Se porco se atica, ficção na lógica. Computação humana, mentalmente andrógina. Rima quer que eu repito, não complica. R-I-M-A pra codificar meu dialeto. Libere suas mentes das correntes como o professor X. É leve, deixe leve, 500 anos de engano, não tô feliz. Eu tava lá na destruição de Hiroshima e Nagasaki. Minha voz é nuclear, rápida como uma ninja Kawasaki. Ligou, minha mente é um arsenal. Antena de vibrações cósmicas entre o bem e o mal. Caralho, a recepção tá uma merda, preciso de uma antena. Rap, break, grafite, esse sim é o esquema. Tem uma bomba alojada no meu cérebro, Dangerous. A pobre que me estopim, não chama os Power Rangers. Evacuem a área, a bomba vai explodir. Contagem acionada, 765, não brinco, aí sai daí. Ai caramba, parece um terremoto. Foi pro triz, diga X, clique I, queimou a foto. Também com tanto pela saco querendo aparecer. Mas pera aí, somente os fodas vão sobreviver. Cálculo renal de matemática, abra chaves, um parênteses consciente. Mas seja rápido como ping, ping, coelho ping. Ricochete. Porque a polícia te faz de alvo brincando de roleta russa. E agora quem poderá nos defender? Eu, não contavam com a minha astúcia. Suas mentes, prepare suas mentes de frente para um som original, fatal, letal e não sobressalente. Superando ao tempo, inferando ao sentimento, desvela o deslocamento, vou invadindo, interferindo todo o seu pensamento. O mestre como Chaplin, a Chaplin, compara-me ao rei do rock, Led Zeppelin, poderoso, orgulhoso, acima de tudo tenebroso e vaporoso. Som gasoso, sou do esquadrão Zona Norte e rimo tudo de novo. O legionário das ruas, o hip hop continua, tá na rua, e o satélite que flutua, tá na lua, mapeando a minha área, destruindo a sua. Sempre vou lá, implacável, indomável, não perecível mais, inflamável, protegido, com vários traumas, irreversível. Forte como um vingador, indestrutível. Devido a Benuro Hulk, como Hulk sem truque. Sou dos quadros, Zona Norte, estou agora no Guinness Book. Já lutei até com o Luke, defendendo meu território, como no jogo de xadrez. Pois eu faço minhas leis, como no jogo de xadrez. E feroz como Pitbull, valente como Pitbull. Importado da América do Sul e taxado como latino. Sou hip hop desde menino, o quarto cavaleiro. Abrindo rimas como Moisés no mar vermelho. E a visão da periférica no espelho. Côncavo convexo, conexo, é puro reflexo. Parlamento, congresso, sinônimo de retrocesso. Minha levada como expresso, do Oriente a Belgrado. Peso ligeiro e não pesado. Como direto na boca eu te levo nocaute. Como trovão pela noite eu provoco um blackout. Como verdadeiro especialista, eu sou o Slender, mas te tenho na minha lista. Tão poderoso quanto a segunda divisão de Panzer nazista. O estilista que não se imita, resistente até a criptonita. Um verdadeiro artista, uma mente nunca ausente, articuladamente sempre presente, científica.